Olá, bem-vindos a todos. O meu primeiro direto aqui na rede social Instagram. Deixem-me ver se o meu estagiário percebe alguma coisa disto para poder entrar também. Vamos aguardar. Vamos a isto. Olá, bem-vindos a todos. Estagiário, entre lá nisto. Olá. Obrigado a todos por estarem desse lado. Como é que é, pessoal? Aqui é pessoal. Cá estamos. Onde é que o senhor está? Porquê é que está numa Bom poltrona dia, vermelha? pessoal. Porquê é que está numa poltrona vermelha? Foi que se O que arranjou, se arranjou, doutor? doutor? Ui. Tente forrar isso, homem. Diga, Tente forrar diga. isso com bandeiras do CDS. Eles andam a deitar fora. Isso, sabia. Não, doutor, Não, isto. doutor, Aliás. isto. Aliás. Doutor, espera um Doutor, bocado, espera só um vou. bocado, só vou. Eu vou buscar Eu vou só o buscar escutador só que os está escutadores que está por causa do por eco. causa do eco. Ok? O senhor Ok. precisa das. Não tem ninguém que lhe possa ir buscar os escutadores? Diga. Diga. Peça à sua mãe para ir buscar os escutadores. Não vive com a sua mãe. Doutor, a minha mãe não é a minha Minha mãe não é minha estagiária. estagiária. Olha, Bem, doutor, olha, olha. doutor, olha. Os meus Os vizinhos vizinhos estão a ouvir estão o a ouvir Bob Marley, Bob Dr. Marley, Bob Dr. Marley. Bob Marley. Pronto. Isso é motivo para as pessoas saírem à rua. Doutor, eu vou deixar Doutor, aqui, eu vou isso buscar os aqui eu vou buscar os assustadores. assustadores. Oh, meu Deus. Então, se quiser, está com eco, doutora Sónia. E assim, está melhor? Mal. Vamos lá. Eu vou responder a algumas questões que, pelos vistos, vocês estão com muitas saudades de políticos que resolvam as coisas e não políticos que andem aí só a fazer de conta que andam a resolver coisas. Eu vou me inspirar no Dr. Salvador Malheiro e vou resolver nesta hora todos os problemas que vocês querem ver resolvidos. Eu não sei se o senhor viu as perguntas que me fizeram, Vi estagiário. algumas, sim. Vi algumas. Vi algumas. Quero lançar alguns temas. Pode ser, Pode doutor. ser, Lembro-me de uma. doutor. Lembro-me de uma. O doutor também O devia doutor buscar também devia buscar assustadores. assustadores. É? É. Não sei se me apetece. Mas vá, Mas por vá, favor. por favor. Está bem, eu vou. Pronto. Fala aí com as pessoas, canta aí um rap. Não, neste momento os Não, meus neste momento vizinhos os meus vizinhos estão. estão. Ah, o doutor Ah, o deixou-me doutor com eco. deixou-me com eco. Mas os meus vizinhos Mas estão a os meus cantar vizinhos estão a Dr. cantar Bob Dr. Marley, Bob Marley. porque eu não Porque sabia eu que não eles eram sabia que eles eram drogados, drogados. mas Mas. fico a saber, e é bom saber, é bom saber que estou numa zona protegida, com máfia. Pronto, agora já posso falar bem, já não me ouço a dobrar. Sim, então diga lá. Não estou, estava a falar da minha vizinhança que está a ouvir música de drogados a esta hora para se inspirarem para aguentar a quarentena, já que pelos vistos deve ser difícil arranjar a ganza, não é? Hoje em dia, por causa da pandemia, é cada vez mais difícil arranjar a ganza. Eles ouvem Bob Marley, Dr. Bob Marley e tocam palmas e batem palmas à janela e é fixe, uma cena fixe da pandemia é esta cena, é este espírito comunitário que se vive. Palmas, não sei se ouvem. Sabe que também deve ser difícil neste momento traficar droga e, portanto, a solidariedade para todos esses grandes empreendedores, porque a maior parte da droga, não sei se sabe onde é que vem alojada quando é traficada. Vem numa cavidade qualquer, não é? É numa cavidade e normalmente essa cavidade, pelos vistos, também é veículo de transmissão. O doutor percebe bué de droga, não sabia. Eu vi o Narcos. Aí viu o narco, mas o doutor Pablo Escobar não entrava isto em cavidade, Não? nas cavidades dele, não. Pois, está bem, mas ele tinha quem colocasse nas suas cavidades, não é? Ele tinha Tinha. estagiários de cavidades, sim. E tinha. Ele As chamadas também tinha um mulas. jardim zoológico. O doutor Pablo Escobar também tinha um jardim zoológico. Ele era tipo o doutor Joe Exotic. Também, não era? É, exatamente. Só que Também com mais tinha. sucesso. Sim, porque a área dele. O jardim zoológico era hobby, não era a área principal dele, não é? Lá está. O Dr. Joe Exotic devia ter feito o jardim zoológico um hobby. E desde que ele tomasse conta de todo o Oklahoma, estava tudo bem, assim como o doutor Pablo Escobar tomou conta de Medellín, certo? Certo. E ele tentou, bem, tentou, mas tentou via democracia. O doutor Pablo Escobar também, mas não é a mesma coisa. E diga-me uma coisa, quem é que acha que, que estão a ser as grandes figuras para si desta pandemia? Para mim, as grandes figuras desta pandemia, para mim está a ser o doutor Donald Trump, que é um herói. Porquê? Porque basicamente neste momento ele tem ele faz conferências de imprensa que tem a maior audiência do mundo, de sempre. É tipo um reality show que é dos melhores reality shows, que é para aí. Então acha que quando acabar esta pandemia, ele para, pronto, focar noutro prisma que não a quantidade de mortos, ele vai levar um flip chart com as audiências do último episódio do Apprentice, não é? Do Celebrity Apprentice, onde ele apresentava, e apresenta também as audiências do seu, dos seus, das suas conferências de empresa, e vai dizer: Do you see that? It's huge ratings. Huge ratings. Agora, excelente imitação, doutor. Foi, não foi? Foi. Sim. O doutor consegue imitar o doutor Cristiano Ronaldo também? É igual, não é? É parecido, sim. Dizer que eu não apanhei Covid, porque me sinto em excelente forma. Aliás, para o Covid me apanhar, tinha de correr tanto quanto eu, e eu corro muito rápido. Pronto, foi a minha imitação. Um senhor que diz que o Dr. Boris Johnson é a estrela da pandemia porque apanhou o bicho de propósito para sobreviver e provar que o vírus é fraco e por isso a economia tem de continuar a funcionar. Ah, é verdade, o Dr. Boris Johnson descansa em paz, não é? Ele ainda não morreu. Pode morrer, ah, ok. Não é? Sim, pode morrer. Mas se ele está doente, também tem de descansar. E se é para descansar, que seja em paz também. Porque já agora nós podemos usar a expressão descansa em paz, não pode ser só para nos referirmos a mortos, não é? Não, e eu acho que até era um momento de fraqueza do Dr. Boris Johnson se morresse durante a pandemia, não é? Se ele foi um dos grandes motores do Brexit, ele próprio sair também do Reino Unido, acho que a história não ia perdoar este momento de fraqueza dele falecer durante o Covid-19. Mas eu gostei quando o Dr. Boris Johnson se gabou de ter apertado a mão a uma data de pessoas doentes Sim. e depois ficou doente e agora ficou doente com gravidade, supostamente, não é? Sim. No Ainda não fundo, está ligado a um ventilador. ele está a fazer mais pela prevenção contra o vírus e para as pessoas se protegerem do que qualquer outra pessoa, não é, doutor? Porque apanhou o vírus. É escusado as pessoas estarem a dizer a outras para ficarem em casa se elas próprias não têm moral, certo? Se nenhuma delas apanhou o vírus, como é que elas têm moral para dizerem a outras pessoas para estarem em casa? Neste momento, o Dr. Boris Johnson vai ser o primeiro chefe de Estado a ter moral para dizer às pessoas ou para apanharem o vírus, se ele recomendar, ou para irem para casa, se ele recomendar. Isso é que é Claro. importante. Não, e é como disse o autor do documentário, o Dr. Boris Johnson, se ele sobreviver ao vírus, pode perfeitamente mandar as pessoas trabalhar, não é? Porque se ele conseguiu, vocês também conseguem. Isso é óbvio. E atenção, se até uma pessoa que está num grupo de risco, não é? Porque lá está, quem tem aquele cabelo tem que estar num grupo de risco e é um gordo, qualquer pessoa pode sobreviver àquilo. Sim, exatamente. Olha, eu não sei se viu, há pessoas dos Açores a verem isto e há pessoas que estão confinadas em hotéis, a cumprir quarentena. E a pergunta que essa pessoa fez foi se os spas deviam estar abertos para pessoas que estão em quarentena em hotéis. O que é que o Eu acho senhor que acha? sim, eu acho que sim. Acho que as pessoas neste momento precisam mais de spa do que nunca para relaxar, não é? O que eu acho Sim. é que se forem, por exemplo, receber massagens de pessoas, têm de ser pessoas embrulhadas em celofane, em plástico, Sim, e deve ser não com é? aquelas mãos de esponja, sabe? Aquelas que estão Sim, a apontar com o number one. já viu o que é fazer-lhe uma massagem de com luvas de borracha da cozinha, Não pode tipo, ser. Prende a tudo. Pele toda? Eu acho que sim. E prende nas pilosidades. Sim. E, portanto, eu acho que deve ser das de esponja, que é ao longe, aquelas number one, sabe, que se leva para os recintos de desporto, e as pessoas estão a fazer massagens do género cutucar nas pessoas. Era um spa diferente. E podia ser com... Não sei, com... Normalmente isso tem incensos, não é? A queimar. Se tem incensos a queimar nos spas, tem. Acho que sim, não tem. Tem sim cheirinhos ou a derramarem água sobre pedras quentes, não é? Para fazer coisas. E o doutor eu sabe acho... mais de spas do que eu. Eu nunca fui a um spa na minha vida. Aquilo Pronto. Que eu sei de spas é de vídeos na internet. Eu às vezes... Não, eu uso nervoso, spas... Como sabe, eu uso spas, mas são spas de quarto hora. Eu, como sabe, tenho o cartão premium daquelas empresas de Power Naps, que são Sim. empresas que têm puffs para uma pessoa ir lá dormir durante 20 minutos. Eu costumo, e também costumo ir a Power Spas, que são spas de 15 minutos, porque eu não tenho tempo para mais. E Power Spas, e o que é que faz num circuito desses? 30 segundos de massagem, 10 segundos de sauna, depois... E 30 segundos a levar com um jato de água no corpo, todo nu, para relaxar Sim. os músculos todos, e depois tem uma quiroprata a virar-nos do avesso, mas ela só tem 3 minutos e meio. Aquilo, no fundo, é como se estivéssemos numa... Como é que se diz? Quando aqueles carros Fórmula 1 param, eles têm disso para homens... Sim, uma box para homens de sucesso, que entram num spa e são triturados até poderem voltar a sair rejuvenescidos, como se tivessem mudado os pneus do outro lado. Sim, faz-lhe a massagem e o final feliz ao mesmo tempo, não é? O que é isso? Não sabe o que é? Não, o que é isso? O que é massagem com o final feliz? Não sabe? Não, diga lá. Doutor, acho que isso é de conhecimento geral, eu não sei porque nunca frequentei, mas aqui há alguns spas em que Sim. as pessoas são massajadas e Sim. depois se a massagista, se a terapeuta quiser surgir, quer um final feliz, e se o homem disser que sim, esse final feliz consiste numa, pronto, numa... Numa história. É uma massagem, mas no pénis do senhor, para... Percebe? Então, mas quem é que usa o pénis para trabalhar? E que precisa de levar o pénis a um spa? Não é levar o pénis a um spa. Olha, o menino está muito cansado e eu vou estar muito tenso e eu vou relaxá-lo. Não, doutor, é uma questão de uma pessoa descomprimir a todos os níveis, não é? Ah, é que eu não estava a ver em que situação é que uma pessoa, não é, fustigava, não é, no trabalho, o pénis, não sei, que vá contra uma esquina e diga, espero que haja aqui um spa de pénis aberto, para eu poder doutor, mas tratar disto. Os spas devem ser holísticos, incluir todas as partes do corpo, não é? A sério? Sim. Até os tornozelos? Tudo. Por exemplo, aqui, o externo. Já alguém ficou cansado do externo? Que precisou de levar o externo ao spa? Doutor, nós não somos de ciências sociais, não é? Nós somos de ciências exatas. À partida não, mas... deve haver terapeutas especialistas no externo, não é? Ok. Mas em spas? Também? Em spas, nas faculdades de medicina, nas faculdades de belas artes. Ok. Ok, pronto, avancemos, está bem? Fala-se muito... Diga. Diga, doutor, diga. Fala-se muito de... Em Espanha, pelos vistos, já vão começar a tentar o RBI. Sabia disso? Sabia. Eu tenho medo que isso se pegue aqui em Portugal. É que eu sei que... Coisas que começam em Espanha, depois fica tudo pegado em Portugal, como o Dr. Paulo Alborán, ou o reggaeton, e agora vem o RBI, por aí abaixo. O RBI, que é o rendimento básico e condicional, não é? Que é pagar dar dinheiro às pessoas por existirem, não é? Uma pessoa existe, recebe um salário. Não pode ser. Qual é que é a razão das pessoas existirem se não tiverem de lutar... Pelo que pretendem, não é? Se eu virar isto ao contrário, dá. Fica melhor assim? Fica mais simétrico, sim. Ok. Não, vou pôr assim que isto está sempre a desviar-se. Se ficarmos os dois ao contrário, fica sim, tipo as pessoas uma vão carta. Ficar confusas. Fica tipo uma carta, não é? É. Ora, há gente nos Açores, espero lá. Sim. Sim, há gente nos Açores. É verdade. E, portanto, está mais do que visto que as pessoas dos Açores devem pedir, se sentirem cansadas neste isolamento social, uma power message no SPA. Acho que devia ter direito e é uma vergonha o governo não estar a garantir às pessoas acesso ao SPA, acesso ao SPA nas pessoas que estão em quarentena em hotéis. E devia estar a incluir também meia pensão. Mas sobre o RBI, eu acho que é bem injusto as pessoas serem pagas só por existirem, não é? Mas isso é óbvio. Se nem os estágios são pagos, porque uma pessoa está a aprender, porque é que uma pessoa nasce, merece logo um salário, merece logo que o Estado vá roubar dinheiro à economia e aos empreendedores e aos criadores de riqueza e dar às pessoas, olha, a sua função é trabalhar, é jogar PlayStation. Eu acho que para as pessoas, a não ser que haja uma hipótese, para as pessoas receberem o RBI, podiam ter de ver anúncios? Sim, tipo, sim. Tinha uma versão que não era premium da realidade. Estavam a existir e de repente, pumba, aparecia-lhes um anúncio à frente dos olhos e elas tinham que ver os anúncios. E só assim podia justificar o RBI. Sim. É isso, e por exemplo, estas pessoas todas que nós vamos à varanda a aplaudir, eu não, mas as pessoas que vão à varanda a aplaudir, aquelas pessoas que estão a trabalhar para garantir que as coisas existem na casa das pessoas, como caixas de supermercados, que recebem um ordenado mínimo, de repente, pelo amor de Deus. São importantes agora, sim. Sim, e durante a pandemia nós vamos fingir que essas pessoas são extremamente importantes e que os enfermeiros que não estão no Serviço Nacional de Saúde, não é? Que estão a contrato desde 1997, que são importantes também para nós durante este tempo. Depois voltamos ao mesmo e esperemos que eles procurem melhores condições de vida em Inglaterra ou na Alemanha, como é óbvio. Claro, mas, óbvio. Até durar a pandemia, uma salva de palmas. Que horas são? Já passa das 10? Profissionais. Salva não, de palmas, é isso também. Eu estou segurando o telemóvel, eu bato palmas assim, ok? Ok. Pronto. O que eu acho é que nós também não devemos agora usar isso e as pessoas estarem a elogiar bué os caixas de supermercado e os enfermeiros e esquecermos de quem são as pessoas mais importantes do mundo e que criam riqueza, que são os banqueiros. Os corretores de bolsa, tipo, essas áreas que acrescentam bué à sociedade. E sem as quais são as o mundo áreas parava. Que sim. Criam riqueza. Que criam riqueza. Porque um enfermeiro pode salvar muitas vidas e um caixa de supermercado pode ajudar as pessoas a terem comida em casa. Mas o que é que eles sabem de mercados futuros? Claro. O que é que eles sabem de investimento e de... E é muito mais difícil o trabalho de um banqueiro. Os banqueiros, já viu, uma pessoa não dá valor, mas eles têm de ir a boas reuniões. Não podem adormecer. Exatamente, não podem adormecer. Têm de, às vezes, fazer de conta que estão a perceber tudo o que está naquele PowerPoint. É incrível as agruras da vida de um estagiário. Pelo amor de Deus. Está aqui um senhor a dizer que falta análise de curvas neste momento. Pelos vistos, as pessoas finalmente gostaram de gráficos chatos, não é? Pelo menos achatados. Estão todas as pessoas a quererem, ai, achatem-me este gráfico. Eu não, eu gosto de gráficos com picos, quer dizer que há crescimento, há declive, há coisas aonde trabalhar, não é? Como o crash de 19. Picos de doenças também? Eu gosto de picos, porque pelo menos temos algo por onde trabalhar. Se uma pessoa tiver uma curva flat, é como a vida, sabe? Morreu. Sim. Pois, e um pico são gráficos que não vale a pena. Não, um pico traz sempre oportunidades de investimento, não é? É. Neste momento, pessoal todo que tem os apartamentos de alojamento local todos desocupados, não servem para nada, é uma boa oportunidade para quem tem dinheiro para comprar casas, não é? Temos é de olhar para a economia como uma como fonte é óbvio. De oportunidades. Como é óbvio. E neste momento eu tenho conhecimento que há grandes redes de hotéis já adquirirem... casas e prédios que estavam no alojamento local, assim como aconteceu na altura da crise de 2008. Se há pessoas que ficaram ali muito down, ai, há aqui uma crise, vamos ficar tristes, há sempre pessoas a pensar no futuro e há sempre pessoas a fazer com que esta roda nunca pare, percebe? No fundo é como se houvesse aquela roda do, como é que se chama, do preço certo do final, mas que está sempre em andamento. É assim a economia, é a roda de preço certo, em que há pessoas que calham no zero, porque acontece, mas há outras que saem dali a vencer. E neste caso são as grandes redes de hotéis, na altura foram os grandes banqueiros que saíram a vencer, e foi positivo, como vimos, foi implementada a austeridade e salvou-se Portugal e o mundo, praticamente. Aliás, acho que está toda a gente à espera da nova fase da austeridade. Porquê? Porque as pessoas estão fartas de pandemia e estão prontas para regressar à normalidade. E a nossa normalidade vai ser essa. Vai ser um resgate internacional. Doutor, está aqui uma pergunta do Dr. Miguel Andrade, 731. Ele pergunta, doutor, como vê este fenómeno à luz da religião do Dr. Jesus? Eu acho que pode ser um dos cavaleiros do apocalipse, não é? O quê? A pandemia? A pandemia, sim. Porquê? Porque um é doença, é pragas, por isso se calhar estamos a chegar ao apocalipse. E o apocalipse, não é. Não é. Vou-lhe dizer que não é. Estamos na época da Páscoa. Assim como a pandemia pode ser uma coisa má, da pandemia depois brotam coisas boas. Neste caso, provavelmente, como eu disse, vai ser a austeridade. O que é que aconteceu com as crucificações há 2020 anos? Houve muitas pessoas que morreram, mas houve uma que recuperou da pandemia das crucificações. Quem foi? Foi o Dr. Jesus? Ele é, nas estatísticas de Nazaré... O Dr. Barrabás também. O Dr. Barrabás ficou só em confinamento, não é? Não foi crucificado, mas o Dr. Jesus está nas estatísticas daquela altura, o Nazareno, como um dos recuperados da pandemia de crucificações pelos romanos. Sim. E, portanto, se isso não é uma história... Quem sabe que se um dos recuperados, não é, não vai fazer movimentar o Dr. Boris Johnson, vai ali rodar a roda do capitalismo à grande. Quer dizer que a cruz pode ser um ventilador, não é? É. Deixa-me pensar. Não, neste caso era a gruta, era o ventilador. Sim. O Dr. Luís Anderson Cora Almeida 25 pergunta se o doutor vai falar da desistência do Dr. Bernie Sanders. Motivo de festa, finalmente, não é? Sim, coisas positivas, pelo menos conseguimos garantir, não conseguimos garantir que grande parte dos americanos infectados sobrevivam ao Covid-19, mas os que sobrevivem vão sobreviver para uma América grande, que é a América do capitalismo. Não há possibilidade de haver socialismo nos Estados Unidos, muito positivo. É verdade, sim, que isso pode ser mau para a maior parte dos americanos, que não têm seguros de saúde, mas é positivo para os Estados Unidos. Sim, o que é bom para o país, muitas vezes pode ser mau para as pessoas, não é? Sim, portanto, vão ser mais 4 anos do Dr. Trump, ou o Dr. Joe Biden vai conseguir passar este tempo todo sem provar que está muito senil para presidente? Sim, mas antes, um presidente senil que acredita no sistema dos Founding Fathers, do que um presidente que ia mudar tudo nos Estados Unidos. Estava aqui um senhor a perguntar, deixe-me ver, que ele disse qualquer coisa dos... Ah, o doutor J. Pacheco Moreira. Doutor, qual a sua opinião acerca da libertação de 2.400 reclusos? Necessário oportunismo dos credanhos? Eu acho negativo. Sempre que se solta criminosos, porque existe uma probabilidade muito grande de irem imediatamente inscreverem-se no Partido Chega, não é? Vimos o caso daquele GNR que assassinou uma pessoa e que imediatamente foi cabeça de lista do Chega pelo círculo eleitoral do Porto. E o meu medo é que o partido do Dr. Cabeça de Geleia ganhe aqui um novo elan quando saírem os criminosos todos da prisão. Ou o partido Chega ou os partidos de esquerda, não é? Porque não estou a ver os criminosos irem inscrever-se em partidos responsáveis do arco da governação, não é? Não. Um criminoso sai da prisão e diz, agora vou fazer militante do PSD. Nunca se viu um criminoso nunca do PSD. Na vida. Nunca na vida. Também não podia ser... Nunca é condenado, não é? Mas... E nunca poderia ir para o CDS, porque acho que não deixam antigos criminosos inscreverem-se nas Forças Armadas. O doutor Cabeça de Geleia, ouvi dizer que ele está com muitos ciúmes do Covid-19, uhum. Que está a ter mais atenção mediática do que ele neste momento. Não é, doutor? O doutor Cabeça de Geleia, que tinha, basicamente todas as televisões e todos os meios de comunicação social a garantirem que saíam notícias suas, era a forma de terem audiências, e neste momento ele, quando viu uma pandemia, pensou: pandemia é errado, porque me está a tirar audiências. Ele não pensou que era errado a nível de saúde pública, pensou era que era errado porque, coitado, como é que ele vai... Ele já tentou várias coisas, não sei se sabe, durante esta pandemia, não sei se tem acompanhado. Ele já colocou outdoors, não é? Dois outdoors para as pessoas verem na rua quando se pede para as pessoas ficarem em casa, e já foi visitar um lar de velhinhos, podendo elevar populismo e Covid-19 aos velhinhos, e agora demitiu-se. Porquê? Para ser reeleito com mais força ainda em setembro. Ele foi de férias da Páscoa e da Páscoa e férias grandes, juntou tudo para regressar em grande no regresso às aulas, que é que normalmente os seus militantes nem sabem o que é. Sim, ele demitiu-se, mas demitiu-se com um bom propósito, não é? Porque ele percebeu que há demasiadas pessoas lá dentro do partido dele que não percebem, uhum, que a essência do partido é o racismo e a xenofobia. E as pessoas: ah, não quero estar aqui, não quero partilhar um partido com nazis. Sim. E o doutor Cabeça de Geleia diz: alto lá, nós somos um, uhum, partido democrático, aceitamos todo tipo de posições antidemocráticas, não é? Sim, é por isso, bom senso. É. O meu medo de ter, por exemplo, voltando ao assunto dos criminosos saírem da cadeia e de irem para partidos de esquerda, é que podem, eventualmente, alguns não irem para o Chega, porque pode acontecer como naquele filme da América Proibida, em que os criminosos aprendem aquela coisa da tolerância e que a xenofobia e o racismo é errado. E se calhar aí já não iriam para o Chega. Estava aqui um senhor a perguntar-me acerca de... do TV Fest. Sabe o que é TV Fest? Não. O TV Fest foi aquela medida da Ministra da Cultura, lá está, a ver logo o Ministério da Cultura, ver se que o dinheiro está todo a ser mal gasto. Doutora Graça Fonseca, não é? É assim que ela se chama? Sim. Que vai organizar um festival online e dar 1 milhão de euros a artistas que já são milionários. Para quê? Eles são todos a fazer diretos nas redes sociais de graça. Pronto. Que dinheiro mal gasto. Mais um subsídio a artistas. É verdade que eu estou mais ou menos no limbo. Primeiro, estão a dar dinheiro à cultura, errado. Mas estão a dar dinheiro a pessoas que já são milionárias. Está certo. É o princípio de trickle-down economics. Pelo menos alguma coisa pode pingar para outras. Sim. Pois, só dão esse dinheiro aos artistas grandes, que deem audiências, não é? Sim, que eles devem estar a passar. Eu nem imagino o que é que o doutor Pedro Abrunhosa deve estar a passar. Ele esta semana acho que só conseguiu comprar 3 óculos escuros. Veja lá. Ele normalmente compra 12. E, portanto, ele está numa privação tremenda. Ele, acho que daquelas boininhas, acho que já só tem 2.572. Oh, doutor, o que eu acho mal nisto é poderem-nos dar o dinheiro diretamente e eles não precisarem de atuar. Nós não precisamos disso para nada, não é? Sim, por exemplo, eu pagaria para não ver algumas bandas em direto. Claro, era um RBI para artistas. Ok, tome este dinheiro, mas esteja calado, não nos chateie. Pronto. Sim, fazer um crowdfunding para que bandas não voltassem a atuar. E garantíamos... pelo menos a nível já, o doutor Bob Marley, se fosse vivo, sim, eu pagava para esse crowdfunding. Para, e quem diz o doutor Bob Marley, sim, diz o doutor Bob Marley, eu diria os doutores Inner Circle ou os doutores que são de Lola. E o doutor Richie Campbell também. O que é que o doutor é racista contra reggae? Não, acho que é uma música que é propensa a consumir drogas que baixam a produtividade. E, portanto, tudo o que seja... doenças, pronto, reggae e EDM, por mim, não existiria. Só no Mel Sudoeste, aí sim, que é a única forma de meter toda a gente a dançar. O doutor é a favor de subsídios para a cultura, mas é para calar os artistas, não é? Sim, por favor. Sim. Sim, tudo o que seja artistas que ninguém quer ver, ou que o mercado optou por não ver, mas há festivais que optam por trazê-los à ribalta, vá-se lá saber porquê, não é? Tipo os Revenge of the 90s e afins, é porque o mercado já tinha decidido, não, estas pessoas ficaram bem ali atrás, o Dr. Crazy Frog não precisa de voltar. Por acaso, curtia bué que ele voltasse. Era um dos seus artistas preferidos? Era. Ele morreu num desastre de mota, não foi? O Dr. Crazy Frog? O Dr. Crazy Frog. Ele estava em turné com os Venga Boys. Uhum. Não é? Os Venga Boys iam de avião, assim, na asa do avião, para Ibiza. Uhum. Ele ia atrás de mota. Eles travaram muito o avião de repente. E o Dr. Crazy Frog espetou-se contra o avião e morreu, ficou todo esmigalhado. Ok. Mas ele também como já é tinha que... sofrido, ué. Tipo... Como é que acha que o Dr. Crazy Frog grita? Socorro. Faz tipo qual era a sua música? Qual era a sua música preferida, Dr. Crazy Frog? Eu curto uma que muita gente não conhece, mas que existe, podem ir procurar. Que é o Dr. Uhum. Crazy Frog, uma cover que ele tem do Cat Night Joe. Mais ou menos assim. E o Cat Night Joe, que o original é de uma banda chamada Redneck. Rednecks. Rednecks, que são nórdicos. Não, são nórdicos, não é? São suecos, os Rednecks. Ok. Estava da Suécia já saíram eram... muitas bandas. Muito boas bandas, não é? Os Ace of Base, que são os nazis. ABBA. Uhum. O doutor sabia que os Ace of Base são nazis? Sabia, por acaso sabia. Eu de antes aquela gostava música... muito. Sim. Happy Nation. Sim, mas depois disseram-me que era uma música contra a subsídio à dependência. E eu essa música continuo a gostar, confesso. Tenho pena que ele seja nazis. All that she wants is another baby, she's gone tomorrow. Para ir buscar um subsídio, exatamente. Claro. E portanto, essa não, pronto, é uma banda que eu gosto, não ouço no carro, nem em público, mas em casa ainda ouço algumas músicas que eu gosto. Isso só fez. Sim. A doutora Joaninha que voa diz que os estagiários não têm que ir a Sepas, levam uma mangueirada num jardim público e dão-se por contentes. Quem me dera. O senhor já levou uma mangueirada no jardim público? Nunca levei uma mangueirada, mas às vezes, quando está a chegar às 6 da tarde, uhum. Eu sei que os aspersores vão ser ligados e eu deito-me lá e pronto, fico uhum. bem tomado. E não gasto okay. água em casa. Mas e leva produtos de higiene para isso? Não, lavo-me com... E eles metem químicos na relva e assim... Esfrega-se na relva? Limpa. Sim, esfrego-me na relva e levo com a água aspergida. Sim. Ok, excelente. Excelente forma de tomar banho. Diga-me uma coisa, o que é que achou? Conhece a teoria da conspiração de que a disseminação do Covid-19 deve-se às torres 5G? Eu já ouvi falar disso, mas não uhum. percebo a lógica dessa teoria. Não sei, sinceramente, não sei de que forma é que torres 5G iam propagar um vírus. Como assim? Uhum. 4G dão internet. 5G, pelos vistos, dá vírus. 5G dá vírus? Alegadamente, há grupos de pessoas que, como não compreendem teorias científicas, decidem criar teorias paracientíficas para conseguirem compreender a realidade que as rodeia. Eu não percebo, eu até percebo a lógica de torres 5G de serem usadas pelo governo para manipular a mente das pessoas. Sim. Percebo essa lógica através de eletromagnetismo, pronto, colocando-me no lugar de um teórico da conspiração. Agora, vírus, não, nem sequer percebo a lógica da teoria, por isso não acredito nela. Não acredito, mas acho que pode ser, as empresas de telecomunicações estão a propagar essa teoria para as pessoas terem de pagar mais de mensalidade para, por exemplo, quer quando as pessoas tiverem de aderir ao 5G no contrato da Mel ou da Nós, têm lá uma opção para escolher com vírus ou sem vírus, não é? E eles cobram um premium para a pessoa ter direito ao 5G sem vírus. Se calhar é isso. Ok. 5G livre de vírus. E se uma pessoa quiser pagar menos, ok, paga menos, mas sujeita-se de vez em quando a apanhar um vírus. Ok. Pode ser uma estratégia de marketing, sim. Só se for por aí, é que eu percebo a lógica. Quem é que acha que poderia resolver este vírus? Quem é que eu acho encontrar que a cura? Eu acho que quem podia encontrar a cura para este vírus era o Dr. Crómio dos Morangos com Açúcar. Porquê? Doutor, lembra-se dessa personagem? Lembro. Que, porque usava óculos. Usava óculos e era muito, muito inteligente na escola. Tirava muito boas notas. Ah, e por ele ser inteligente na escola, dos morangos com açúcar, acha que ele poderia resolver isto? Eu tenho a certeza que se tivessem uma bata e um estojo de química, sim, que ele em pouco tempo conseguia descobrir uma vacina. A cura não, a cura já foi descoberta. É aquele medicamento que o Dr. Trump anda a fazer publicidade, já não me lembro o nome, isso pronto, é cura. A vacina, o Dr. Crómio, acho que conseguia. Podia haver uma equipa a ser o Dr. Crómio, o Dr. Pedro, dos livros de uma aventura, não é? Só pessoas de óculos, não é? Pessoas de óculos, sim. Pessoas de óculos são boas às ciências, sim. É isso. Eu acho que assim que seja descoberta a cura, seja lá por quem for, devia-se entregar o novo mundo à Apple. Porque eles normalmente desenham coisas sem vírus. E, portanto, eu acho que eles podiam desenhar o novo mundo de modo a que sempre que as pessoas fizessem atualizações ao mundo, não ganhavam vírus. Nunca entregar isto ao Dr. Bill Gates. Porque o Windows, de vez em quando, não é? Espalha-se à grande. Agora, entregar o mundo ao Dr. Steve Jobs, ou ao filho dele, não é? Dava. O que é que acha? Sim. Entregar o mundo à Apple. Durante, assim como se fazia na antiga Grécia, iluminava-se... Sim. Meter, ok, um déspota iluminado, a Apple, para desenhar o mundo agora para os próximos 20 anos. E víamos. O que é que acha? Não aceitava? Abdicar do seu poder de voto em prol da Apple, mas sabia que durante 20 anos não havia vírus. E eles faziam-me mal se eu tivesse um Android? É provável. Muito provavelmente explodiam-lhe o Android numa orelha. As pessoas iriam se distinguir como as pessoas que aderiram ao mundo sem vírus têm duas orelhas. As que não têm, sempre que atendem uma chamada no Android, perdem uma orelha. Oh, doutor, o que é que acha daquele pessoal de esquerda que tem iPhones? Que hipócritas, não é? Sim, é daquelas coisas. É logo sempre apontar para dizer o dedo. Mal do capitalismo. Sempre para dizer mal do capitalismo, mas depois tem iPhone. Porque hipócritas, no socialismo nem sequer deviam ter telemóveis. O verdadeiro socialista andava com um telefone fixo no bolso. Um telefone de disco. Era desses? E mesmo esse não sei. Daqueles feitos na União Soviética, andava com o fio assim amarrado ao pescoço e com o telefone atrás, e sempre que precisava de fazer chamadas a alguém na rua, tinha de procurar uma ligação para o telefone, para a linha telefónica, para poder fazer as chamadas. Isso sim era um socialista coerente. E mesmo esses não sei. Eu acho que eles tinham de inventar o seu próprio telefone, um Lenin Phone. Percebe? Assim, uma coisa qualquer. Ou então daqueles de copos, sabe? De copos. E as pessoas que tinham ligações com eles, é os contactos deles, tinham um fio com eles. Ah. E eles ligavam essa... Gritavam a todas, porque eles sabem gritar para coisas assim, não é? É como se estivessem a gritar para um megafone. Isso eles fazem muito bem. Portanto, tinham uns copinhos, daqueles de plástico. Plástico, não. Tinha de ser de uma coisa qualquer que eles produzam. Qualquer coisa radioativa. Tinham assim um copinho e diziam... Oh, Romanov, quero falar com a sua irmã, camarada. Pronto, e falavam assim, andavam com esses copinhos no bolso. Ou então andavam com umas acendalhas para fazer, quando quisessem falar com um amigo, acendiam uma fogueira e comunicavam através de sinais de fumos. Sim. Ou com ou uma gaiola com pomos correio também. Era. Isso era o mais interessante. Portanto, claro, acho que sim. Porque os telemóveis e a internet é o exclusivo do capitalismo, porque foram empresas privadas que criaram a internet e a infraestrutura que deu origem à internet. Portanto, se são socialistas e estão na internet, estão a ser hipócritas e deviam ou mudar de ideologia ou cometer suicídio. Ou então fazer isto que nós estamos a dizer, que é arranjar um telefone fixo de disco para andar convosco. Olha, eu vou-vos dar um conselho de isolamento social. Estão aqui a dizer, espero que convide o Dr. Norai. O Dr. Norai, que para quem não sabe, é o Dr. Manuel Almeida, o ninja de Gaia, e eu aconselho todas as pessoas a seguirem-no nas suas redes sociais, que ele de vez em quando faz uns diretos e não precisam de pagar aqueles subsídios dependentes do... Fala várias línguas, não é? Sim. Está muito revoltado com a China. Fucking China! Fucking sim. China! Mas vejam China os diretos... Fucking China gave us the illness. Exatamente. Portanto, eu espero que sim. Espero que vejam, sigam o Dr. Manuel Almeida no Facebook. Eu não sei se ele tem não sei se ele tem Instagram, mas sigam-no, porque ele faz espetacular. Grandes versões de... É a única pessoa em Portugal que sabe fazer as duas vozes dos Modern Talking. Sabia disso? Ninguém mais sabe fazer. Acho também... Também, lá está, é um skill que não há muita gente a tentar fazer isso, não é? Aliás, nem há muita gente que conheça sequer Modern Talking. Correto. Ora, conhece alguma música de Modern Talking? Conheço. Qual? You're my heart, you're my soul. Na, na, na, na, na, na, na, na. É isso que as pessoas precisavam, Louis, sim. Louis, Louis, tanta Louis, Louis, Louis. Só sei estas. O doutor sabe mais alguma? Não, também só sabia essas. Aliás, sei essas porque já ouvi o Dr. Noraya cantar, porque acho que nunca ouvi a versão dos Modern Nunca ouvi o original. Nunca ouvi o original, não. E ele só toca essas também. Mas como é igual, não, acho que não faz diferença. O Dr. Noraya, no fundo, é como o Dr. Irã Costa, não é? Que pode sair muitos álbuns novos, mas não sei se já reparou, em todos os álbuns do Dr. Irã Costa ainda tem uma música que apela ao bicho. Ele tem sempre versões novas do bicho. Sabia? O doutor tem acompanhado os últimos álbuns do Dr. Irã Costa? Sim, os artistas que gosto acompanho, sou fiel. Eu acredito na fidelização de clientes. Às vezes podem não estar tão bem, mas o Dr. Irã Costa tem uma carreira notável ao nível dos Pink Floyd. Portanto, em termos de evolução, diga lá. Estou aqui a dizer que eu estou muito descontraído no sofá, mas não estou. Não estou nada descontraído, estou bastante, bastante nervoso. Porquê? Só para que saibam. Porquê? Então, doutor, porque não sei como é que vai ser a minha vida. Quer dizer, eu estava a trabalhar com o doutor e não recebia nada. Agora, estou a trabalhar a partir de casa, continuo sem receber nada. Tipo, não sei quando é que isto vai acabar. Eu estou à espera que me deem um prazo. Estou à espera que o governo estipule um prazo para o final da pandemia. Porque já estou farto. O senhor aproveitou este isolamento para experimentar lá as suas receitas de bolicão? Já fez o bolicão à Brás? Não, essa ainda não fiz, bolicão à Brás. Uhum. Mas fiz bolonhesa de bolicão. E então, como é que ficou? Pus o bolicão, triturei o bolicão, depois juntei com esparguete e atum e comi. E é bom. E gostou? Gostei, sim, senhor. E também... o bolicão é o novo bacalhau. Dá para fazer milhões de receitas de bolicão. É o seu fiel amigo, não é? É o meu fiel amigo. Olha, está aqui o Dr. JMC Simões a perguntar-me aquela moda dos cardalhos africanos dos caixões, que são aqueles senhores africanos que dançam a levar caixões, não é? Sim, sim. Eu pensava que aquilo era um vídeo de TikTok, confesso. Muito elaborado, mas pelos vistos é uma forma de fazer funerais, é com coreografias, não é? Sim, eu acho que eu quando morrer quero ir assim, quero que façam isso comigo. Eu mas sempre que vejo bailados também me apetece morrer, portanto, no fundo é para mim é igual. Eu espero que me levem, eu quero ser cremado. Portanto, quer ser cremado, doutor? Quero, mas quero que faça um jogo de voleibol com a minha urna. Ou com as suas cinzas. Faz tipo sim, um jogo de voleibol, dentro... mas sem bola. Com as suas cinzas a pairar em cima do jogo de voleibol. Ou sim. Então, pode ser beach volley, em que em vez de areia é as minhas cinzas. Eu quero, eu quando morrer, quero que me espalhem no continente de Matosinhos, na secção dos frescos. Mas não quero ser cremado. Não quero ser cremado. Quero que me atirem para lá. Ai, senhor, quer ser criogenado na secção dos congelados? Não, quero que me ponham lá em decomposição. Tipo, o pessoal vai ao continente, e está lá o meu cadáver deitado no chão. Tipo, como se estivesse a dormir. Mas depois as pessoas passaram algum tempo percebem que é mesmo alguém que está morto ali. Mas como é o meu último desejo, ninguém vai ser capaz de dizer que não. É? Sim, eu quando disse que queria ser cremado, quero ser cremado todo, menos a mão direita, que é a mão invisível, percebe? Eu esta quero entregar ao Instituto Dr. Adam Smith, para as pessoas ficarem com a minha mão direita, para ser estudada. Para ser estudada como uma mão que carregou muitas vezes no Enter, quando fez Excel para melhorar a nossa economia, não é? Sim. Exatamente. Portanto, eu acho bem. Eu acho que já há cura para o coronavírus, só que as pessoas importantes estão a estudar neste momento em Excel a ver se é financeiramente viável para dar às pessoas. Não podemos dar, assim como não damos o RBI às pessoas, devemos dar só a vacina quando for viável para uma empresa. Não podemos, as pessoas não vivem do ar, percebe isso? Claro, claro. Não, não podemos salvar as vidas à custa do capitalismo, não é? Já podíamos ter acabado com a SIDA em África, mas enquanto eles não criarem estrutura e não tiverem um PIB aceitável para as pessoas poderem pagar devidamente a vacina contra a SIDA, é que, como é óbvio, não vamos implementar a vacina contra a SIDA em África, pelo amor de Deus. Claro, não podemos curar a SIDA nem o Covid-19 acima das possibilidades das pessoas, não é? É verdade. Sociedades desenvolvidas, tudo bem, curamos as doenças que eles quiserem porque têm dinheiro para pagar. Agora, Sim. países que não tenham economias pujantes, pronto, têm de aguentar com as suas pandemias e as suas doenças, não é? Porque a economia está Exatamente. acima de tudo, está acima do. Tem de estar acima da vida das pessoas. Porque senão, o que é isto? É Isso uma é verdade. selva. Não podemos Olha, viver na estão aqui selva. várias pessoas a perguntar pelas minhas estantes de livros. As minhas estantes de livros estavam ali atrás, mas eu fiz só um arrendamento de estantes. Quem vir o meu Instagram ou o meu Facebook sabe que eu já tive estantes de livros, mas fiz só, aluguei-as durante 2 semanas, já vieram recolher. Eu já pedi mais estantes para poder fazer mais diretos. Espero que o próximo direto já tenha estantes atrás. Está bem? Não, não se preocupem com isso. Eu por acaso que tenho curtido essa tendência do pessoal fazer diretos à frente de estantes, porque não é? Uma pessoa vê um comentador na televisão e diz: eu gosto Sim. deste comentador, a opinião que ele vai dizer sobre este assunto vai ser a minha opinião, não é? Porque é uma pessoa inteligente, vai à televisão falar, tudo o que ele disser vai ser aquilo que eu vou dizer quando estiver com os meus amigos para os impressionar, não é? Porque eles, tipo, eu sobre este assunto vou pensar Dr. Marcos Mendes. Sobre assuntos Sim. de política internacional vou pensar como o Dr. Nuno Rogério. E torno-me uma As pessoa mesmo pessoas interessante e bem informada. Quando eu vejo os deviam ter livros uma atrás aplicação, deles. é verdade, as pessoas deviam ter uma aplicação no seu telemóvel com a cara dos comentadores. Percebe? Uma espécie de quem é quem. Sim. Aparecia e as pessoas perguntavam assim: qual é que é a sua opinião acerca de o que fazer à economia depois da pandemia? E as pessoas carregavam na cara do Dr. Camilo Lourenço e começava ele a falar. Via-se assim uma boquinha, mostravam assim o telemóvel e ele começava: Sim. vão defender os banqueiros. Blá, blá, blá. É isto que eu penso. E é para isso que existem os comentadores, que é para as pessoas não Claro. terem de pensar por elas próprias e para poderem transcrever. Às vezes uma pessoa não se lembra de tudo, mas era bom andar uma aplicação deste É, calibre. dava-me jeito de ter essa aplicação porque assim não tinha de decorar tantas opiniões. Está a E ainda por ver? cima, como eles aparecem com os livros atrás deles, uma pessoa vê: ah, a opinião que eu vou adotar desta pessoa é uma opinião informada de uma pessoa inteligente. Que tem muitos livros e leu muitos livros, por isso é como se eu próprio tivesse lido aqueles livros todos. Dá Exatamente. credibilidade. E é pena o doutor não ter isso, mas o doutor também já atingiu o estatuto que não precisa desses livros a validarem o seu intelecto, não é? Nada. Muitas vezes o doutor Nuno Rogério, nem precisava de falar. Ele aparece à frente de uma estante e fazia assim: eu penso o que está naquele livro. Eu penso também... o que está naquele. Mas aí as pessoas não sabiam, tinham de ir ler os livros, não é? Não, mas bastava acreditar. E elas mostravam a aplicação e o Dr. Nuno Rogério citou um livro. E eu penso que ele pensa por ter citado aquele livro. Olha, está aqui o Dr. Diogo Faro Idiota também a dizer uma coisa muito importante, que é: assim como as pessoas que têm iPhone não deviam ser de esquerda, quem é de esquerda não devia estar no Instagram, porque o Instagram é uma empresa que está sediada. É, primeiro, não é uma empresa, pertence ao Facebook e que está sediada em Silicon Valley. Pois. Pumba! Pumba! O Instagram Bloquear todas seria as bem. pessoas. O Instagram Todas de esquerda. seria bem mais interessante se só tivesse pessoas de direita, não é? Só pessoas de fato e gravata e de braços cruzados, tipo fotografias da Remax, e não essas escardalhas todas de biquínis a querer vender produtos às pessoas, produtos de esquerda, tipo da Tudo cheio de Prozis, frio. Agora, tudo cheio de frio. há que dizê-lo também. Assim como as pessoas na vida real correram para os supermercados para se embarcar em papel higiênico, é impressionante o número de fotos em biquíni que as influencers do Instagram assambarcaram para poderem continuar a mostrar fotos de biquíni durante o seu isolamento social. E isso, lá está, mais a segunda salva de palmas da noite. Tá bom, vá. Obrigado pelo Oh, vosso doutor, mas serviço. essa cena, voltando à questão das estantes, por acaso essa cena de ver os comentadores em casa é fixe porque também os humaniza, não é? Porque eu achava que o doutor Nuno Rogério morava na SIC, tipo, tinha lá um galinheiro para ele, quando acontecia algum evento em direto que as pessoas não sabiam muito bem o que estava a acontecer, iam buscar lá o galinheiro para ele preencher os silêncios, não é? Para ele preencher os silêncios com palavras. Agora, eu sei que o doutor Nuno Rogério não vive num galinheiro, vive numa biblioteca e está lá a olhar para o telemóvel à espera que o chamem da SIC. Não é, não é, não é. Não? Quando estamos numa fase, não. A SIC só tem cabo para uma pessoa. E quando estamos numa fase de terrorismo e ataques, por exemplo, Estado Islâmico, a CAF pertence ao Dr. Nuno Rogério. Neste momento vamos entrar numa fase de austeridade. Quem é que eles precisam de lá ter? O doutor José Gomes Ferreira. E, portanto, muitas vezes, aliás, aquilo é uma cave que tem um daqueles elevadores. Lembra-se quando o doutor Michael Jackson entrava em palco, entrava naqueles Sim. elevadores que subiam assim para o palco? Eles têm um diretamente para o Jornal da Noite, o doutor José Gomes Ferreira. Muitas vezes eles dizem: vamos falar de economia. E acontece isto. Quer ver? Vamos falar de economia, vamos chamar o doutor José Gomes Ferreira. E ele começa: ai, tenho uma fonte que diz que no BES acontece isto e aquilo. Pronto, e começa o Dr. José Gomes Ferreira logo a falar. É assim que isto funciona na SIC. Ah, então, pois. Por isso é que o doutor José Gomes Ferreira não aparece em frente de livros, está mesmo lá no estúdio porque tem mora lá, não é? É, muitas vezes o que acontece é: tem o Dr. José Gomes Ferreira para a economia e tem o Dr. Nuno Rogério para todos os assuntos que não a Exatamente. economia. Percebe? Diga lá, que estamos quase a acabar. Estamos quase a acabar. Sim, porque vai começar agora o direto mais importante a seguir, não é? Por isso as Como pessoas é óbvio, precisam de. Sim. Portanto, doutor, as quer pessoas contar a precisam sua de ir a... história? Sim, vamos terminar, e como estamos numa altura em que ainda temos de inspirar pessoas a ficarem em casa, este discurso é para as pessoas de direita, não é para as pessoas de esquerda, essas já estão habituadas a ficar no sofá com mexidos. Mas eu queria contar a história de um menino que uma vez pediu uma coisa ao pai. Era um brinquedo, era um Lego. E o pai disse: não posso dar esse Lego, não tenho dinheiro. Mas o menino, quando começar a trabalhar, poderá comprar esse Lego. E o menino estudou, fez o 12º ano, entrou na universidade, entrou no primeiro emprego, estágio não remunerado, e depois recebeu o primeiro salário. Tinha 36 anos. E foi à loja comprar esse Lego. E comprou o Lego, abriu, montou, olhou para o Lego, tentou brincar e disse: isto é tão estúpido, eu brincar com 36 anos, não faz sentido. E como perdi a minha juventude, vou-me matar. E morreu. Essa história é bem triste, doutor. Deviam fazer um filme com essa história. Retirem Mas o vocês filme. as vossas ilações, para poderem tomar e ficarem em casa. Ora, acabando esta história, o senhor vai acabar com uma música que é como se fosse a música do genérico, pode ser? Pois, porque o Dr. Bruno Nogueira, ele também termina sempre os diretos dele com uma música tocada ao piano, pelo Dr. Filipe Melo. O senhor sabe tocar piano? Eu não sei tocar piano, por isso vou cantar uma música de uma banda que tem estado muito em voga durante os tempos da pandemia, que é a banda Limp Bizkit. E a música chama-se Break Stuff. It's just one of those days when you don't want to wake up. Everything is fucked, everybody sucks. You don't really know why, but you want to justify ripping someone's head off. No human contact. And if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfuckers. Just one of those days. It's all about that he says, she says bullshit. I think you better quit, let his shit slip, or you'll be living with a fat lip. It's all about that he says, she says bullshit. I think you better quit talking that shit, punk, so come and get it. Just one of those days, still feeling like a freight train. First one to complain, leaves you the bullet saying, damn right, I'm a maniac, so better watch your back as I'm fucking up your program. And if you suck up, you just lock up. Best bet mind, you get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. Just one of those days. It's all about that he says, she says bullshit.